9244, bom dia. Assino identificação desse Mateus 060, chegada bom. 060, bom. As 244, qual a velocidade? Tá livre? Tá livre. Ano 7, ano 5, bom dia. Livre pouso 910, vento norte com 02 nós. Ano 7, ano 5. Bom dia, livre pouso na pista 10, agora 7, ano 5. Mete pelo 3517, aguarde, dona. Não, 7 reduziu para 210, não. Ano 5 no solo, aos 47, tá livre o táxi, Alfa Juliette, o gate é o 02. Tan 31, 71, bom dia, prossiga. Zona 71, informação hotel, autorização Guarulhos. Ok, cheque o equipamento de rádio, a sua transmissão está intermitente, ok? Como recebe lá? A clareza está 5, porém a intensidade está 1. É possível entendimento, senhor, está pronto para cópia? Pronto, cota da 3171. Agora sim, alto e claro. Autorizado Guarulhos, nível 340. Via Pesulu no meio até Belo Horizonte. Após BH, Trive. E após Trive, Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva direita, subida da El. Após Leda. E após Bridge. O controle 120 decimal 8. Acione 5571. 1897, desça para 3000 pés. Altímetro em Salvador, 1014. 3014, boa noite, 97. Absa 6570, desça para 4000 pés com 1014 no altímetro. Tudo pronto. Portarata 3171. 14 na altímetro. Fala 4000, vem 14, vem 10, amigo. Pode manter 129, né, amigo? Por enquanto está livre, aguardando a possível vetoração. 6570. Foi proa 200, tendo que como limite o localizador. Sete para 200, 897. 3597, para o localizador agora, esquerda proa 140, pouso estabilizado. 140 para o localizador, está portaria estabilizado, está 3597. Reduza para 2109. 3597, complete a aproximação, chame torre 1-1895. 3597, passou externo, bom dia. Confirmando, baixada travada? Baixa travada. Ciente, curso autorizado, 90, vento 040 graus, 1 nó. Livre pouso na 190, 3597. Do esquerda, proa 140, apoio estabilizado. Esquerda 140, chamará o 897. Afirmativo, desça para 2000. Permanece 1014 na última. 2000 pés, 1094, 897. Abre essa minha 570, desça para 3000 pés. Mantendo a chegada mais. Para 3000, mantendo a chegada mais, minha 570. Para 244, vai ter que perder. Afirmativo, prossiga a descida para 4000 pés. A última tem Salvador 1014. Gol 9244. 9244, reduza para 1709. 1897. Estabilizando. Comprei de aproximação, chame torre 198, decimal 95. 95, boa. Abdição 6570, livre LS, desça para 2000 com 1014, acusa estabilizado. Autorizado em LS, primeiro para dentro, encontrará estabilizado. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 97, passando externo, baixado travado, visual com a pista. Solo 56 à direita, 121 decimal 9. 209. 897, ajuste em Salvador no 014, o vento 0, vento norte 29, pouso autorizado no 0. Tem livre pouso na 10, 897. 3517, livre táxi, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 014. Autorizado ILS, portão 9844. 9844, mantenha presente a proa, desça para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 2. Pressão no 0 no 4. Desça para 3 mil, mantenha a proa, voo 9244. Sete é o 59, direita, solo 219. Lesão 219, Fábio. Informação, chame torre 10895, bom pouso. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, abre essa cargo 6500 Red, estabilizado na final. Suficiente, reporte continente checada. Boa noite, 97, táxi via Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 897. Vou em curva esquerda para o 130, informe o localizador. Desça para 2000 pés. Esquerda 130, desça para 2000, informe o localizador 9244. 65-70, baixa no gramado. Abre o paciente, tem pouso autorizado, 9-0, 1015 no ajuste, o vento norte 2 nós. Gente, 6570, livre pouso, 1015. 6570. Salvador, 73, estamos continuando o posicionamento, ponto 6. Time. 3171, posicionamento, ponto 6. Privado no 612, chama solo 219 para a cota 3171. Sente, já tem a cota da 3171, Nintendo Push. Mais um para o táxi. Sente. Próximo a Juliette, boa noite, Rádio 7. Gente, o portão é o 612, tá sendo desocupado agora pelo negócio da tarde. Agora está ingressando no pátio, o 1897. Positivo, então visão aposta, guarda a liberação, o 1897. Inter, guarda a cesta livre com o 9244. Também é 570, solo 03, direita, solo 219. Direita, solo 219, bom dia. 3171. Por 896, autorizado Juliette com também é 5. Também, obrigado. Vai pra frente. Solo, bom dia, Avisa Cargo 6570, taxiway Alfa, Kilo 7 Taxi. 6570, taxi Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, 6570. Salvador, bom dia, total 9990, frente da hotel. 9990, sem identificação, autorizado a chegada a mais, desço para o nível 050, soltímetro no 095, vigilante. 9050, 9095, chegada a mais, total 9990. O 9244, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1009, 050. Livre pouso, pistão no zero, vou 9244. Com a Índia, 360 Brasília. Jet Score 08, só um minuto, pode. Bom dia, prepara, voa, eleva. Agora eleva, preparado, a pesca. Salvador, está treinando a questão da para o táxi com 216 bordo, 4 horas de autonomia, Alterna Galeão. 3171, táxi Apache 1 no Índia, ponte para Dona 02, 18, 95, que negão 90, 15. Apache 1 no Índia, na ponte para 18, 95, da 3171, no meio, 15, 15. Sou 9244, no sala 07, nível direita, são 121, décima 9. Direita na 219, ou 9244. São Salvador, Chané 6291. É, 6291. É o número 2, copa agora. Você escuta o ciente da Índia? Flap 508, pronto, copy. São 3030 para autorização, solo em 121, décimo 9. Intercepta do Zulu 17. 125 é o controle, 5002 está no ar. Correto, ponto posto, 508. Passará. Machina 621 no turno do copo. Copo, copo. 621 no Galeão, 360, autorizado. Decola a pista no zero, curva direita. Saída da Eole da Pri. Já segue a P Zulu 10, controle 120, décima 8. Assina 5092. 260 autorizado, decolada 10, curva direita, da Elva e da Brit, 208 controle, e o transponder 5012, Santos Zulu 10, aerovia. Delta, reporta, push, é o Xené 621. Tudo onda, chama na push. Alô, uma boa, tá 3, 2, 3, 2, 3, 3890, Recife 330, autorizado, Viapero Eixo 58, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, corrigindo curva à esquerda, saída Fuca, direção Caju. Controle 120, décima 8, acena 5005, da 3895, corrigindo 3890. Afirmativa na sua escuta, 3171. 3171, autorizado em linha, ainda coloca pistão no 0, vento 020 graus, 039. É o Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5011-1804. 9990 3 ADLS, isso aí, pista 0, pode saber. Atualizado LS X-Ray, reportará estabilizado total 9990. Solo Web 5805, portão 5 para o puxa, estacionamento. 508, autorizado, puxa, reportar. Autorizado, reportar o táxi. Puxa, obrigado. Salvador, muito bom dia, até 317, ama decolado, cruza 2.800 pés. Salvador, até 3171. 3171, bom dia, contato radar, senhora Dela da Grigia, submantenha nível 340. 340, possibilidade de voar direto Bridge? Obrigado, presidente Leda, TAM 3171. Sede direto Leda, TAM 3171.